eu sei que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho isso tão bonito de ser abstrato, baby. A beleza mesmo tão fugaz é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. E se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. E eu vou sobreviver. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então caberá só a mim esquecer. Eu vou sobreviver. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Oh, oh, oh. O que eu ganho e o que eu perco, precisa saber. Isso aí, malandro. Pá da faca. Valeu. Oh, que bonito, hein? Caralho, agora eu gostei. Muito bom. Nossa, essa eu quero ver. Caralho, até uma. Deu até bom, me senti mineiro, mano.